Graça e paz, irmãos e irmãs. Há um hino lindo, lindo, lindo, que diz: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro Jesus morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós e todos que creem com eles morrem, com ele morrem também. Morrem para o pecado. O que morre? Morremos para o pecado, para a inclinação da nossa vida para o pecado. E o que nasce? Nasce uma vida nova. Nós recebemos uma vida nova. E essa vida nova, esse novo nascimento, gera em nós a presença do Espírito Santo em nossos corações, confirmando que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o Senhor. A Ele toda honra, glória e adoração, louvor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, bendito seja e digno seja o Cordeiro. Meus irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional com um capítulo da Bíblia. E hoje vamos trabalhar com Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Vou fazer a leitura de um versículo que o irmão responsável pela abertura nos mandou. E logo em seguida vamos para o capítulo 5 de Josué. Mas antes eu disse a vocês que encerraria o nosso relatório. Então, nessa semana, eu compartilhei com vocês o total geral de escutas e visualizações nas nossas três plataformas: YouTube, blog e Zap. 356.931 é o número, e contando, porque esse relatório foi feito logo em seguida a missionária Vivian ter nos enviado o relatório do blog. Então, falamos do número de pessoas que já visualizaram o YouTube, que nós sabemos, ou que aparece na contagem, na verdade. O número de acessos no blog e o número de acessos no WhatsApp. Também, esse nós temos que ir contando diariamente, somando diariamente, e depois, quando chega o relatório, nós fechamos o número de acréscimo ao que estava no relatório anterior. Com alegria, eu digo a você que esse número é muito subestimado, muito, porque só no WhatsApp há grupos, e onde nós vemos, por exemplo, num grupo de oração de mulheres da Assembleia de Deus, um acesso, porque é o que aparece, né? Um sinalzinho, como no seu celular, você sabe como é. Esse grupo tem aproximadamente 800 irmãs. Então, nós não temos como saber. E outros que podem ouvir juntos também, na mesma casa, um casal, filhos. Então, esse número vem sendo subestimado desde o início. Eu prefiro trabalhar dessa maneira. Isso é um princípio, né? Administrativo também. Melhor subestimar a entrada e superestimar a saída, ou seja, o que nós temos a gastar no caso de uma administração, porque assim isso não vai apresentar problemas. Esse é um princípio que sempre nos norteou, com algumas exceções ao longo desses quase 40 anos de conversão, raríssimas exceções que podem ser contados nos dedos, no máximo das duas mãos, e por isso eu me alegro com esse número, me alegro pela plataforma do YouTube estarmos ministrando ali, canal Metanoia, pastor e pastora Sérgio e Margarete Gama Lavoura, pelo blog, o alcance, também os vídeos estão lá, as ministrações todas, WhatsApp. Nós fechamos mais um relatório com louvor ao Senhor e dizendo: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Ele sim é digno. E se alguma coisa boa está acontecendo, conversões, algumas coisas, né? Conversões ou santificação, capacitação para líderes, despertamento para o discipulado, despertamento para pequenos grupos, amadurecimento dos irmãos, avivamento, pela palavra. Se está acontecendo alguma coisa boa, é porque digno é o Cordeiro, ele que fez. E aquilo que aparecer de equívoco, esse equívoco aí não pertence a ele, pertence a nós, né? Em particular a mim. Louvado seja Deus. Falei do YouTube, do blog, do Zap, do total geral, do total particular de acréscimo no YouTube. Nessa semana você pode ouvir no blog esse relatório desse mês, o acréscimo no blog, o acréscimo no WhatsApp. Falei o número de países que nós alcançamos, não só o número, mas falei os países e também outro lugar de estar subestimado. Porque no Reino Unido nós não sabemos em que lugar exatamente, quantos estão ouvindo. Nos Países Baixos também não podemos precisar onde estão ouvindo. Então isso nos alegra. É melhor projetar menos e alcançar mais do que o contrário. Compartilhei sobre tudo isso. Compartilhei sobre os livros visualizados. Isso tudo é o relatório da irmã Vivian, missionária Vivian Lopes. Aliás, procure e você vai encontrar ela ministrando e também cantando nesse blog e no blog dela. E eu quero divulgar aqui porque é bênção. Aí falamos dos livros mais acessados. Também há um testemunho que a pastora deixou, está entre os mais acessados. E bendizemos ao Senhor por tudo isso. Encerro, portanto, o relatório hoje. Mas não posso encerrar sem pedir a você muita oração. Muita oração. Ore, ore muito. Primeiro, para que nós continuemos a anunciar o Evangelho e essa palavra alcance muitas vidas. E essas vidas tenham um encontro real com o Senhor, isso transforme a vida delas e a vida de outros. Ore muito. Ore por nós, pela nossa vida espiritual, pelo nosso casamento, pela nossa vida emocional, pela saúde, pela questão material, tudo. Ore, ore por nós. Conto com a sua oração. Sei que muitos têm orado desde o início, quando ainda era o WhatsApp, notícias do Pastor Gama. Há pessoas que oram por nós e nós agradecemos. E eu quero pedir que outros coloquem na sua lista de oração e tenha isso sempre em mente e ore por nós. Em segundo lugar, eu quero pedir para você divulgar. Se você divulga para mais pessoas, o Evangelho vai alcançando, né? A palavra do Senhor. A gente fala Evangelho, não são os quatro Evangelhos, né? A boa notícia de Deus na palavra. Divulgue, por gentileza. Divulgue para alguém da sua família. Comece por aí. Depois, divulgue para alguém da sua igreja. Pessoas do trabalho, da escola, pessoas que você conhece, da vizinhança. Divulgue, dê o endereço para a pessoa se alimentar. Nós estamos a um livro de completar metade da Bíblia já em ministração e ainda a série de liderança, testemunho como da pastora. Então divulgue o endereço do YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Margarete, divulgue o blog Logos 7. .blogspot.com e divulgue o WhatsApp. Se você quer que alguém mais ouça, pergunte para essa pessoa se ela quer receber as mensagens e não há nenhum problema de superlotar o celular, porque a pessoa pode ouvir e deletar imediatamente, ou ouvir e uma vez por semana fazer a limpeza. Nós mesmos fazemos isso, porque senão a gente superlota aqui o arquivo do celular. Então, e se a pessoa não quiser ouvir, não pode ouvir durante uma semana, um mês, mas um dia ela quer ouvir, ela tem o endereço. Ela sabe onde encontrar. Então divulgue. Peço para você orar, peço para você divulgar. E você vai estar fazendo parte desse ministério também. Tem nome esse ministério? Não, não tem nome. Somos seguidores de Jesus. É um movimento de santidade bíblica. Parafraseando aqui Wesley, né, um ministério da nossa vida. Pregar a palavra, anunciar a palavra, ensinar a palavra para que todos possam viver essa palavra, começar de nós. E, em último lugar, eu, para não dizer que não falei das flores, eu passo para você o Pix. E estou dizendo isso para não dizer que não falei das flores, porque a gente vem falando há 4 anos e 10 meses, mas os irmãos nessa área, em terceiro lugar, de ofertar para missionário, não estão sendo fiéis. E não é só comigo, não. Há muitos anos eu acompanho isso, desde que me converti. Todos os missionários, todos os pastores e pastoras, todos os obreiros e obreiras que se dedicam integralmente precisam do sustento. E o sustento vem dos irmãos. Então você pode participar do ministério ofertando regularmente e pode participar ofertando esporadicamente. Quem oferta esporadicamente abençoa? Sim, abençoa. Sempre que chega uma oferta que você não está esperando, ela chega no momento que a gente está orando ao Senhor porque surgiu uma situação nova. E então é bênção. Agora, o que mais abençoa é o comprometimento. E eu tenho dito, irmãos, vou encerrar dizendo, se nós tivermos 20 pessoas, de 20 a 30 pessoas, com um valor pequeno, R$ 100, há centenas de irmãos de classe média baixa, mas que têm a condição completa, total e completa de atender às necessidades da sua vida, sua família, lá na igreja onde congrega, se congrega em alguma, e ofertar. Olha, eu vou ofertar porque eu quero fazer parte desse projeto que já alcança mais de 20 nações. Eu estimo, por causa do que já expliquei para vocês, da região desconhecida, do outros países, eu estimo, além de todos que eu mencionei, que nós estejamos aí na casa dos 23 a 25 países. Então, oferte no ministério que é frutífero, em vidas que Deus vem gerando o fruto do Espírito desde a conversão. Em particular, meu caso, a pastora, desde a conversão, Deus vem gerando o fruto do Espírito. Nasceu de novo, ele começa a santificar. Ele vai gerando a vida de Jesus, a imagem e a semelhança de Jesus. Já chegamos à perfeição cristã, ao perfeito estado que Deus pretende para nós? Não, não chegamos, estamos no caminho. Mas prosseguimos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora, irmãos, para encerrar essa questão da contribuição, e eu vou passar o Pix, eu digo a você, nós estamos exatamente em um momento muito especial. A pastora vai ser operada a 100 quilômetros daqui de onde eu moro. Eu vou precisar ir e voltar. Há compromissos a saudar. Faz 3 dias que ela devia ter começado a tomar uma medicação que diminui o risco cirúrgico e que, na verdade, também é para baixar as taxas, que estão irregulares no organismo. Vou falar só isso porque não entendo de medicina, mas para colocar todos os índices que precisam estar bem para a cirurgia, faz 3 dias, não está tomando. Então isso complica. E você pode ajudar a não complicar. Você pode ajudar a nos abençoar. Nessa cirurgia, sim, mas ao longo da vida, porque nós, todo missionário e missionária, gasta a mesma coisa que qualquer outra família. Nós não temos filhos? Não, não temos, mas temos outras demandas, por exemplo, com saúde. Outros missionários têm filhos, outros têm outras questões, mas todos precisam da mesma coisa. Todos precisam viver, né? E aí eu não preciso ficar detalhando de novo o que implica a vida e os gastos obrigatórios que todos têm. Então, irmão, irmã, se não começou, comece agora. Venha fazer parte. Primeiro porque é você participando de mais um ministério. Você certamente já é atuante de alguma maneira, o seu testemunho pessoal já é uma atuação na sua família. Seu testemunho no seu trabalho já é uma atuação missionária. Aliás, uma das principais atuações missionárias, porque mostra o evangelho através da sua vida. No colégio, na faculdade, na vizinhança, o seu testemunho é uma bênção. Você talvez faça parte de ministérios na igreja também, é uma bênção. E aqui você pode fazer parte de mais um ministério e dizer: olha, Senhor, eu quero colaborar com isso para expansão do Evangelho. E primeiro por isso. E segundo, olha, os missionários precisam viver como eu preciso viver, e nós não podemos deixar de amparar missionários, um casal de missionários, quando 20 pessoas podem dar conta de tudo, nesse valor que eu falei, né? De 20 a 30 pessoas, nossa, nós atendemos a demanda, pagamos o que temos que pagar, pagamos os remédios que agora precisaremos comprar, gastos que surgirão, mas eu não quero que você pense só nessa situação. Senão aí a pessoa, tal, é por causa dessa situação. Não, é pela vida mesmo. É para a vida. Então, por gentileza, participe desse ministério orando. Arma poderosa, agrada o coração de Deus. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo, do justificado pela fé. Compartilhe com alguém. Então ajude a ampliar. Ajude. Se for no canal do YouTube, peça para a pessoa fazer inscrição. Isso nos situa dentro do canal, num posicionamento cada vez melhor. Então divulgue. Peça para se inscrever, compartilhe com outras pessoas. E terceiro, tome a decisão hoje. Olha, eu vou, junto com o pastor Sérgio e com a pastora Margarete, eu vou junto nesse ministério, e a minha forma de participação vai ser orar. Quando eu encontrar alguém da minha família mesmo, eu vou divulgar e eu vou ofertar esse valor por mês. Se você puder nos comunicar. Isso ajuda para a gente ter um planejamento. É horrível ficar sem ter uma estimativa. Como qualquer trabalhador, como qualquer pessoa, qualquer profissional, tá bem? No nosso caso é o ministério. Então, o Senhor se agrada da sua oração, o Senhor se agrada do seu comprometimento, o Senhor se agrada da sua solidariedade. E do seu engajamento também financeiro. Faça isso. Faça isso. E quando for fazer, lembre, Jesus não ficava, quando encontrava o cego, pedindo uma ficha de currículo dele para ver se ele nunca tinha pecado. Ah, então nunca pecou, eu curo. Mas se já pecou, eu não curo. Então, se nunca pecou, eu oferto. Mas se já pecou, ou vier ainda a pecar, então eu não vou ofertar. E você está sendo absolutamente contrário à prática de Jesus. Ele simplesmente operava a cura que ele tinha que operar. Ele curava as pessoas, ele salvou a todos que desejaram, ele fez discípulos e ele foi pregando a palavra indistintamente. Quem quis seguir, seguiu. Faça isso, principalmente porque você sabe que é um ministério sério, você sabe do nosso coração, você sabe da busca da santidade, você sabe que erros acontecem, ao longo da vida, porque nós estamos em processo. Simples assim. Até na leitura de textos, às vezes eu pulo um versículo por causa da leitura, e erros pequenos ou maiores acontecem. Nós estamos em processo, mas uma coisa nós podemos dizer a você: Deus conhece o nosso espírito, o nosso coração. E nós temos clamado permanentemente: Senhor, faz de nós a imagem e semelhança de Jesus. E eu oro por isso há 39 anos. E Deus vem gerando isso. E a pastora, praticamente a mesma data de conversão. E também você sabe o que diz a Bíblia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, é por isso, e agora em particular, irmãos, nesses próximos meses, não nos deixe sem a possibilidade de medicamento que o Estado não fornece. Por favor, já faz 3 dias que eu estou agoniado porque ela precisa tomar esses medicamentos para colocar tudo em ordem, fazer a operação e que Deus abençoe em todas as coisas. A glória é sempre dele e a vontade dele é maravilhosa. Então, a ele toda a honra, toda a glória. Digno é o cordeiro que foi morto. Esse é o último dia do relatório. Eu espero, se o Senhor Jesus não voltar ou não nos recolher, só falar com você disso depois do final de outubro. Vamos esperar um mês e lá para a primeira semana de novembro a gente conversa para que aqueles que estão orando se alegrem ao ver como estamos expandindo. Aqueles que estão divulgando também. E aqueles que estão ofertando, poxa, estou ofertando em obra frutífera. Não só pela quantidade de pessoas, mas pelo fruto dessa palavra na vida das pessoas. Muito bem, muito obrigado. Fecho com isso o relatório desse período. Deixo com você um texto de Jeremias. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós confiamos no Senhor e a nossa esperança é o Senhor. Eu sei que é a sua também. Leitura do texto, com três verdades maravilhosas e um destaque, mas o texto é curtíssimo. Josué capítulo 5. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral mediterrâneo foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem passado e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, Yahvé falou a Josué: faze tu facas de pedra e circunda ou circuncisa os filhos de Israel. Circuncida. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Aaralot, colina dos prepúcios. Olha aí os erros, né? A gente está lendo e além do erro de pronúncia, né? Porque essa pronúncia do hebraico é linda, maravilhosa, como outros idiomas, mas tem a sua particularidade. Esta é a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois da sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado. Mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou-lhes Yahvé que não viriam à terra que aos seus antepassados havia prometido, sob juramento, dar-nos terra onde manam leite e mel. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar, a estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Então, Yahvé falou a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por esse motivo, O lugar ficou conhecido até hoje como Guilgal ou Gilgal, Monumento de Pedras. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Pessa, a Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. No dia seguinte, a Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram um maná. Todavia, desse ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Yavé respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Amém, aleluia, glória a Deus. Esse é o capítulo 5. Destaco três aspectos, aliás, três pontos, e faço um destaque. Acentuo três pontos e faço um destaque. Em primeiro lugar, o povo de Israel que nasceu no deserto precisava ser circuncidado. Antes de sair do Egito, Deus deu essa ordem para que todos fossem circuncidados daquela geração. E então essa circuncisão foi um sinal. Esse é o meu povo e eu sou o seu Deus. Era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Irmãos e irmãs, depois que esses morreram, os que nasceram no deserto já não foram circuncidados, e era necessário que para que eles entrassem na terra prometida, segundo a aliança com o Senhor, eles fizessem o ritual da circuncisão. Essa aliança, um sinal da aliança entre Deus e Israel. Então, eu acentuo, em primeiro lugar, nós precisamos, o povo de Israel precisava, a nova geração nascida no deserto precisava ser circuncidada para reafirmar a aliança com Deus. Eles são o meu povo, eu sou o seu Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para todos vocês hoje: você precisa circuncidar o seu coração. Eles circuncidavam o prepúcio, circuncidavam o órgão genital, mas nós não, nós precisamos circuncidar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele procedem as fontes da vida. Então, em primeiro lugar, nesse dia, eu quero dizer a você: circuncide o seu coração e diga: Eu sou do Senhor e o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E eu sou o seu servo, eu sou o seu povo, eu sou o seu filho, eu o aceito como meu Deus, o único Deus, o eterno, o altíssimo, o todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Eu faço com ele uma aliança. Ele é o meu Deus e eu sou o servo dele, o filho dele, o servo dele. Eu sou o discípulo dele. Nós precisamos de uma geração nova. Sempre a igreja precisa de uma nova geração. Gente nascida de novo. Nova nesse sentido. Não é aqui uma questão de idade, mas é uma questão da novidade. É uma questão, de nascer de novo. É uma questão de decidir que Deus é o primeiro mesmo. E se Ele é o primeiro, se Ele é o meu Deus, então eu vou me aliançar com Ele e vou fazer aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele manda. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o Salvador, eu sou o redimido. Ele é meu Pai, eu sou seu filho. Jesus é o primogênito entre os mortos, o primeiro ressurreto pelo poder do Espírito vivificante, o Espírito Santo. Houve outras ressurreições que Jesus operou, mas ele foi ressurreto pelo poder da Santíssima Trindade. Hoje é dia de você definir mesmo: eu aceito a Deus e ponto. Eu sou de Deus e ponto. Ponto final. Eu tenho um compromisso com esse Deus. E esse compromisso pode ser traduzido em amá-lo em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a mim mesmo. Eu quero ser a imagem do Papai, a imagem e semelhança de Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Então, que hoje seja o dia de você renovar a sua circuncisão de coração. Ou se você não fez ainda, meu querido, minha querida que está ouvindo, circuncide o seu coração. Crendo em Deus e confessando com seus lábios, eu creio em Deus, no Deus eterno, no Deus único. Eu sou alguém que o aceita como salvador do pecado e senhor da vida e da morte. Eu vou viver com ele a vida abundante desde agora e vou viver a vida plena e vou viver a vida eterna. Começa agora essa dimensão da eternidade e eu passei da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual. Eu vou andar com ele, amando-o e colocando em primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em segundo lugar, o texto diz que eles circuncidaram os mais jovens que nasceram no deserto, mas logo no início tem uma coisa impressionante, que a igreja precisa tomar posse de novo. Quando todos os povos ao redor ali em Canaã ficaram sabendo que Deus abriu o rio Jordão e eles passaram com os pés secos, sem molhar nada. Quando eles lembravam da história que eles vinham ouvindo há 40 anos, os cananeus, quando ouviram que Deus abriu o mar, ele abriu o mar, ele fez Israel vencer os amalequitas, ele fez vencer Esbom, ele fez vencer alguns reis que tinham um forte exército. Bom, não há prova maior do que vencer e fugir, sair do Egito, que era um império poderoso na época. Eles ouviam essa história há 40 anos. Quando eles viram que o povo de Israel atravessou o Jordão sem molhar os pés, o texto diz assim: eles ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Segundo ponto: primeiro, circuncide o seu coração. Segundo, quem tem que ter medo de Deus é o diabo. A igreja não pode mais ficar caindo nesse equívoco, nessa balela que até se espalhou pelo mundo inteiro com um tipo de literatura de batalha espiritual que é importante, é um ponto fundamental da vida cristã, lutar contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Sim, nós temos que entender que há uma batalha espiritual. Todavia, quem tem medo são esses representantes do mal. É o diabo quem tem medo. É o principado quem tem medo. É a potestade quem tem medo. É a autoridade maligna quem tem medo. Nós, como igreja, não podemos ter medo. Nós temos um Deus que é o Senhor dos Exércitos. Então, essa literatura que coloca com poder relativamente igual Deus e o maligno, e a igreja fica nessa tensão, porque entre Deus e o diabo estão fazendo um trabalho de feitiçaria contra nós, estão com inveja de mim, você já deve ter ouvido isso, estão com rancor de mim, estão com mágoa, estão me perseguindo, estão fazendo isso. Isso tudo é verdade. As pessoas podem ter inveja, podem fazer feitiçaria, podem fazer o que quiser. O diabo pode tentar o que ele quiser. E ele está tentando, desde o princípio das coisas. Mas se a igreja toma posse de que ela é circuncidada e o Senhor que está dirigindo a vida de nós todos, né, da vida da igreja, é o Senhor dos Exércitos, quem tem que ter medo é Satanás. Quem tem que ter medo são as potestades malignas, as autoridades malignas. Quem tem que ter medo são as pessoas malignas dirigidas por essas forças espirituais, ou por forças culturais, ou por forças ideológicas. Não interessa. Quem tem que ter medo são eles. Eles ficaram apavorados. Não é a igreja que tem que ficar apavorada. Não é você que tem que ficar encurralado. Não é você que tem que ficar na parede. E agora, o que vai acontecer? São eles. O livro de Judas, que eu li anteriormente a Josué, disse: o diabo já está acorrentado. Jesus foi até a mansão dos mortos, para falar mais fácil. Ele foi até a mansão dos mortos e tirou do diabo a chave da morte e do inferno. Portanto, quem está morto espiritualmente pode sair da morte aceitando a Jesus como caminho, verdade e vida, como Salvador e Senhor. A porta está aberta. Você pode ser, qualquer pessoa pode sair da morte espiritual. E Jesus tirou dele a chave do inferno. O inferno está de porta aberta. O diabo não tem como fechar a porta da casa dele. Ou seja, se alguém quiser sair da dimensão infernal que a história às vezes apresenta, ele sai, ela sai, a igreja sai. Sabe por que sai? Porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Não há poder comparável. Então, essa literatura que coloca como um poder quase igual está equivocada. O diabo não passa de um serviçal na cozinha de Deus, disse uma avivalista. Ele é um servo. Não servo porque ele quer. É porque Deus é tão maior, tão infinitamente maior, que ele usa até o diabo para fazer o que ele quiser, para cumprir o seu propósito. Tem um livro lindo que vai falar um pouco dessa trama, que é o livro de Jó, né? Mas depois nós compartilharemos. Agora vamos ficar em Josué. Então, irmãos, em primeiro lugar, circuncide o seu coração. Em segundo lugar, que o diabo tenha medo de uma nova igreja que nasce. E essa nova igreja que nasce é uma igreja circuncidada. Ontem eu dizia a alguém que eu creio, um pastor que eu creio que pode ser um líder marcante da igreja de Jesus Cristo no século 21, até o dia da volta de Jesus, e pode deixar marcas para além dele, se Jesus não voltar agora. Eu dizia, e eu creio, que se Deus levanta um novo povo, uma nova igreja, um povo circuncidado de coração, é o diabo que treme. É o diabo que está apavorado, porque ele não tem como deter o povo de Deus. Ninguém detém, a obra é santa. No período dos últimos 50 anos no Brasil, quando a mídia, de modo geral, mas uma em especial, perverteu todos os valores e em cada programação sua ia incutindo, lenta e suavemente, ela ia incutindo uma contracultura, contravalores. Na verdade, isso é um processo mundial, global, isso vai nos remeter ao livro de Daniel, de Apocalipse, vai acontecer mesmo. Mas nos últimos 50 anos, aqui no Brasil, justamente quando houve uma contracultura de Deus, foi o momento que a igreja mais cresceu numericamente. Agora, o que nos cabe é qualificar a igreja. E para qualificar a igreja, é preciso ter um coração circuncidado. Não adianta ter um nome no hall de uma denominação. Isso não é cristianismo nem aqui, nem no Japão. Cristianismo é um povo circuncidado de coração, é um povo que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu falava agora há pouco, para você se mobilizar, ah, que saudade eu tenho de um povo que ouvia a palavra e lia a palavra e dizia assim: se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Ora, você não pode assistir ninguém sofrendo e ficar de mãos abanando. Ou então querer ser melhor que Jesus. Jesus saiu curando e ele não pedia uma ficha ou um currículo para curar. Ele curava segundo a sua soberana decisão, e você não pode ficar, né? Ah, eu não vou, tal, porque será que... Não, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, deixa o diabo ficar com medo de nós, de novo. Porque só o número de cristãos, sejam eles da igreja católico-romano, ortodoxa, protestante, pentecostal, neopentecostal, todos esses nomes que você conhece, se ele olha e vê só número, e ele não vê gente circuncidada, o maligno, ele vai fazer bagunça, ele vai cirandar, ele vai fazer a malignidade dele. Agora, se ele perceber que há um povo com líderes como Josué, se há um povo com coração circuncidado, pode querer atrapalhar na tecnologia, não vai atrapalhar não, não vai cair. Preste atenção, se ele vê um povo circuncidado de coração, líderes circuncidados de coração, ele vai ficar tremendo. Ele vai ficar tremendo, apavorado. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está levantando uma nova igreja. Vai levantar uma nova igreja. Ele vai levantar uma nova igreja de gente circuncidada de coração. Gente que tenha o amor ao próximo e diz: se um membro do corpo sofre, eu sofro também. A dor dele dói mais em mim. É como se a dor que ele sente fosse a que sente você, diz o Sérgio Pimenta numa canção, disse, né? Numa linda canção. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Dói mais em você. Isso é cristianismo. Em terceiro lugar, o povo celebra a Páscoa e celebra a refeição do maná pela última vez. O maná foi uma comida de Deus, um pão de Deus, pão que desce do céu, né? Descia do céu para o período do deserto. E agora que eles entraram, estavam entrando na nova terra, iam comer do fruto da terra prometida, então não era mais necessário aquele maná. Muito bem, para nós também. Nós temos que celebrar a Pessa, a Páscoa, a passagem, todo dia da nossa vida. Nós passamos da morte para a vida, do ódio para o amor, da guerra para a paz. Nós passamos, nós mudamos, nós fomos libertos de todo o cativeiro espiritual, emocional, psicológico, físico, material. Estamos libertos. Se nós tomamos posse disso e uns ajudam os outros, acabou. É ele que fica encurralado lá. Por que que ele se iranda? Porque o pessoal esquece de ouvir a palavra e não cumpre a palavra e não toma a sua posição, não dá o passo que tem que dar. Eles circuncidaram. Deus mandou circuncidar, eles obedeceram. Então eu estou falando para você, circuncide o seu caminho. Se você obedecer, vai haver um rebuliço. Circuncide o seu bolso. Circuncide o seu engajamento de divulgação das obras missionárias. Divulgue a palavra de Deus. Faça pequenos grupos. Participe ativamente. Se a sua igreja tem vários trabalhos, ministérios, participe de um, dois, três. Não mais do que isso, né? Conheço pessoas que participam de 50, aí não fazem nenhum bem, né? Então, para com isso, amadurece. Não adianta você ter 20 projetos simultâneos, 50 projetos simultâneos, que você não vai fazer nada bem. Faça um bem. Mas é possível fazer um outro como um suporte, um apoio? Tá bom, vai até o segundo. Ah, um terceiro eu vou colaborar no sentido mais de. Dá uma ajuda aqui ou acolá, tal, e eu vou colaborar orando, e ótimo. No máximo, irmão, para que você possa fazer as coisas com decência e ordem, para que você se engaje, para que você tenha fruto. Então, em terceiro lugar, eles celebraram a Páscoa, a passagem do Egito para a Terra Prometida, e celebraram que comeram, celebraram a alimentação com o maná no deserto, e agora vão comer do fruto da terra. Nós também temos que celebrar para sempre a libertação do pecado para um movimento de santidade e celebrar. Uma nova vida com uma nova alimentação, com um parêntese apenas. Nós ainda, nessa vida, enquanto não partirmos, enquanto Jesus não voltar, ou quando não partirmos, estamos numa espécie também de deserto. Ainda não estamos na nossa terra. No novo céu, na nova terra. E como tem uma dimensão de deserto, então o Senhor ainda vai mandar o maná. Na verdade, ele já mandou o maná. E como ele mandou o maná? Jesus Cristo é o pão que desce do céu. Então, alimente-se desse maná. Alimente-se do modelo de vida de Jesus, do poder do Espírito de Jesus. Do fruto de Jesus, das orientações de Jesus. Coma do maná, do pão que desceu do céu. Agora, até que nós possamos comer, juntamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, de um novo alimento, que será no novo céu e na nova terra. E para encerrar, ponto 1, circuncide o seu coração. Ponto 2. Quem tem que ter medo é o diabo, não é a igreja. Desde que a igreja esteja circuncidada. Ponto 3. Celebre a saída do Egito e coma do maná pela última vez. Então vamos celebrar a passagem da morte para a vida e comer de todo o alimento que Jesus representa. Mas já nos preparemos para um novo fruto que virá. No novo céu e na nova terra, e não podemos nem imaginar o que Deus tem preparado para nós. E o destaque final, Eu disse para vocês é com relação ao anjo. Eu tenho uma ministração introdutória sobre o assunto. Ontem falei com uma irmã e até penso em visitar o assunto de novo e fazer outras postagens, se assim o Senhor permitir, no YouTube, para aumentar essa informação, esse conhecimento. Quando apareceu o anjo, Josué perguntou para ele: "Você é dos nossos ou não?" Ele disse uma coisa maravilhosa para você entender: "Eu não sou dos teus, eu não sou o povo de Israel, do povo de Israel, eu não sou teu comandado também, não sou teu soldado, não sou nada disso. E eu não pelejo, não sou dos teus, mas eu não sou dos teus adversários também. Não pelejo contra ti. Não sou teu e não pelejo contra ti." Então, quem é ele? Você pergunta nesse destaque final. É o Senhor. É o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse assim: "Eu vim com uma responsabilidade." Anjo aqui é anjo mesmo, tá bem? Ele veio com uma responsabilidade angelical de comandar o exército do Senhor. O Senhor dos exércitos, o general, é Deus. Mas ele enviou um anjo para comandar o exército nessa tomada da terra prometida. Quando Josué ouviu isso, que Deus tinha enviado um anjo para comandar o exército, ele que era um comandante do exército, ele se prostrou com o rosto em terra, teve reverência, sinal de reverência, e indagou: "Que mensagem o meu Senhor tem para mim?" E aí o anjo disse para ele: "Tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo." Ou seja, Deus estava ali. Tenha reverência, tenha reverência, porque Deus é santo e esse lugar agora onde Deus está se revelando para você é santo. Tira as sandálias dos pés. Meu irmão, minha irmã, os anjos não são nossos. Então não adianta ficar tentando falar com o anjo, porque ele não vai falar com você, a não ser que Deus mande. Os anjos são de Deus. E eles não pelejam contra nós, a não ser os demônios. Mas esses já não são contados como anjos. Já são demônios. É bom ficar claro, os anjos não são nossos. E nem lutam contra nós. Eles obedecem absolutamente, exclusivamente, o Senhor dos Exércitos. E esse anjo vem para comandar o exército do Senhor. Agora alegre-se, porque na peleja dessa vida, nas lutas dessa vida, o Senhor envia anjos, a miríades, a milhares de anjos que o Senhor envia para que nós lutemos as batalhas, as batalhas desta vida, as batalhas espirituais. O Senhor vai comandar. Ah, então não sou eu? Não. Pastor, e agora? Nessa questão da saúde aí, é o pastor que vai comandar? Não. E é o médico? Também não. O médico será um instrumento. Quem vai comandar? O anjo do Senhor. O Senhor vai comandar e vai enviar um anjo para comandar através por ordem dele. E é bom que todos nós hoje, e sempre na nossa vida, nas lutas espirituais que temos, tiremos as sandálias dos pés, porque onde Deus se manifesta, esse lugar é santo, santo, santo, porque Deus é santo, santo, santo. Aleluia. Guarde esse destaque só. Deus está com você e ele envia anjos, só que quem comanda o anjo é Deus. Ele pode vir a falar com você, há textos bíblicos? Sim, muitos, muitos e muitos. Mas ele pode falar com você se Deus mandar ele falar. Se Deus não mandar, ele não fala nada. Ele não. Os anjos não estão aqui para nos ouvir e obedecer, como é da crendice popular. Ou atender a oração. Não, não, não, não, não. Os anjos só obedecem a Deus. Só falam conosco se Deus mandar uma mensagem para nós. Senão eles não falam, mas eles lutam conosco na batalha. Eles comandam o exército do Senhor nas lutas espirituais que temos. Que Deus abençoe. Você circuncide o seu coração, que o inimigo fique com medo, que nós celebremos a Páscoa sempre, a passagem da morte para a vida, que nós celebremos o pão que vem do céu e já esperemos a esperança do fruto que virá no novo céu e na nova terra. Destaque, Deus está com você e Ele envia anjos para nos ajudar nas batalhas espirituais que temos. Que Deus te abençoe e te guarde e te fortaleça em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Senhor dos Exércitos seja conosco e conosco permaneça, assim como com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus. E minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. O pastor ministrou e instruiu e fez um apelo, fez um pedido a vocês para nos apoiarem financeiramente e falou que ia dar o Pix e a paixão pela palavra do Senhor é tamanha que ele entrou direto no texto e esqueceu de dar o número do Pix. Então eu vou passar para você. É 247-190-158-16. Repetindo, 247-190-158-16. Nos ajude e que Deus te abençoe.